Bravo. À posição. Frequência livre 2345, Romeu Oscar Bravo, até o retorno. Trip 5220, inicie redução para aproximação, tráfego à frente, meia dúzia de milhas. Já fecha, reduzido, modulando igual. Centro de sua redução, 5220. Web 5728, cruzou 180. Chame Recife agora em 12545, alternando 2685. A 5 milhas para Conde, serviço ainda terminado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 203, Nacional Delta. Luiz. Frequência livre, chame no retorno. Zero livre aproximação, desça para 2000, aguarde transferência 2. Cliente para 2000, LS e Alvisófono 0, 5220. Está precisado, está 3216. 3216, complete a aproximação, chame a Torre Salvador em 1895. 1895, está 3216. 5220, complete a aproximação, chame torre 118.95. 118.95, 220, obrigado. Oceana 6213, good afternoon. Passing now 4000 feet to 360, dial of Leda. Oceana 6213, radio contact, passing 4000 feet. Performing. Find direct landing position, climb to 360. Okay, you're gonna find out landing position and climb and maintain 360, 6213. Complete landing position. Copy. Use Libra 050 para 4000. Confere Libra LS 4076, para 2010, altímetro em Salvador 10 no meia. Acuse estabilizado no localizador da 10. Estado 10 no meio, autorizado LS X-Ray, reportado estabilizado, 140, continua. 220, bom dia, continua aproximação número 2 para ponto, ajuste 10 no meio. 220, aguardando. Então, 320 no meio, informa o tráfego à sua direita, não interferir com o seu pulso, na sua esquerda, não interferir com o seu pulso, mantendo os 510 no helicóptero. Tráfego adicional, o tráfego prosseguindo na 17, não interferir com o seu pouso, não estamos sendo no país. Gente dos Tascos, tem o mesmo equipamento, tá 3216. Oi, Salvador, Índia Lune Alfa, na final, da 17, visual com o campo. Índia Lune Alfa, faça número 360, devido ao tráfego na final da 10. Gente, 360 para a direita, Índia Lune Alfa. Guardião 01, na final para o 4 Drive. Guardião 01, vento no 5 graus, 109, se apaixonou para controlar. Voltar a solo, Guardião 01. São 3206, solo 17, livre direita, solo 12, número 59. 1219, está 3216. Salvador, Yalacan, 3216, livrou. Gente, você vai prosseguir com o número 2 para pouso no aeródromo de Salvador. Número 2 para pouso em Rebelo. You're gonna contact now 13325 and the backup frequency, please. 133 decimal 905. The 133 905 6213. Bye bye. Número 1, solo 18, frequência livre. Estabilizado, 8 milhas da cabeceira, pista vista, azul 4076. Azul 4076, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador agora em 18, decimal 95. 1895, até decolagem, obrigado. Torre Salvador, azul 4076, boa tarde. 7 milhas. Reportará com 3 baixo. 3076, continua a aproximação, ajuste no 0 no meio. Gente, desculpa. Número Uber Alfa, autorizado pouso, pistão 7, vento no 40 graus, 079. Gente, livre pouso, Uber Alfa. Grupo 5220, no salão 19, livre direita, salão 219. 19, direita, 1219, graças. Traço do Salvador, Oxenar 6254, informação mais. 6254, mais correto, ajuste no 0, 1 no meio, aguarde para a costa. 220. Trip 5220, prossegue táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição é 03, atenta ao sinalizador quando há. Alfa, Kilo, posição 03, 5220. O azul 4463, prospecto de posição 1. Azul 4463, vai aguardar apenas o parqueamento do Airbus da TAN no 02. A sua esquerda, posta autorizado, chama para o táxi. Gente, aguardando a aeronave parquear no 02, aposto prossegue o azul 4463. O Chanel 6254, pronto para a cota? Pronto, 6254. 76, aqui trem, livre pouso, pista no 0, vento no 5 graus, 08. 3 milhas, baixada travada, ciente, livre pouso, azul 4076. Saída Tael, Leda, pós-Leda, Bridge. Decolta pistão no 0, primeira curva direita. Transponder 5132 e o controle Salvador 120, decimal 8. Transponder 5132 e controle 120 do sinal 8. Chanel 6254, portão 8. Correto, chama para o táxi, Chanel 6254. Camarada, pushback 6254. Corrigindo, o pushback sonamento 6254. Correto, 6254. Pushback sonamento azul. Sente. Preencheu o plano de voo na sala IA de Salvador? Afirmo. Que ainda na planificação, ainda do novembro, Sierra Novembro do Mike S para Sierra Bravo. Só para Sierra. Confirme o POB, tipo do equipamento e o nível que propõe prosseguir para Porto. POB único, equipamento Papá zero único, 01 e 2500 AGL para sair aqui da central. Na 3895, vai aguardar, tá no meio 2 no setor, ok? Aguardando então, para 3895. Visuais, altímetro em Salvador é 10, 16. Vou ir com rumo de Paripe, Índia Delta 90, aguardando para voar direto ou prosseguir pelo litoral. É a 190226, já proa de Paripe e solicita linha do litoral. E, gente, vai prosseguir então pelo litoral, eu vou ir no rumo de Paripe, Índia Delta 90, aguardando por novas instruções. Faça um check no seu equipamento policial, não recebo a informação de altimetria. Acionado, pode ser. Solo Salvador, azul 4076, livrou a pista. Azul 4076, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Segue pela Alfa, chamante da Juliette, azul 4076. Para os táxis 14463, 89 a bordo, 3 horas de autonomia alternada em Salvador. Fazer ataque à direita via Índia, ponto de pé, pista 10, torre 118 decimal 95, ajuste 10016, azul 4463. 10016, direita, Índia, ponto de pé, torre 1895, azul 4463. Solo Salvador, azul 4076 na Alfa, próximo a Juliette. Azul 4076 autorizado, ingresso Juliette, portão 09. Autorizado, ingresso pela Juliette, portão 09, azul 4076. Portão 3895 no portão 03, está autorizado, pushback, acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, tá 3895 autorizado. Torre Azul 4463, boa tarde, pronto, ponto de espera. Azul 4463, boa tarde, autorizado a linha de colapso pelo 0, vento 140 graus, 089. Felipe, ingresso de colapso da unitário, 10, perdão, Azul 4463. Web 6721, bom dia, sua identificação desse mantendo nível de voo 060, chegada Mari. Presente, tá, tem 721. Santo Novembro, quando possível, ser estimado para o través de Ilhéus e Pouso em Porto Seguro. Prodidona agora 3144 atingindo 050. Gente, está autorizado descida para 12 Lopes, altímetro em Salvador 1016, livre aproximação e informe estabilizado no localizador, está 3144. Descida 2000 pés, 1016, reportando estabilizado no X-Ray 3144. Torre 1985, altímetro 1016. Após 2000 pés, direto Leda. 5117, após 2000 pés, direto Leda, subindo a 180 azul, 4463. O 4463, contato radar cruzando 2000 pés. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, 340, Operação 1-1-6, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5127. 340, Guarulhos, Operação 1-1-6, BR, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 120, sétima noite, 1-2-7, chama para chamar e repuxa no 10, já vou te entregar. Já puxa. 0, vento 140 graus, 109. Marinha, cola com 140 graus, 109. Patrulha 1-0. Gente, patrulha 1-0. Mantenha assim condições visuais, confirmando a 510. Informe a 20 milhas de Salvador, confirmando sua matrícula Papa Romeu Fox Paparotska. Desça para 3, corrigindo, desça para 4 mil pés, ou time em Salvador, 1-0-6. 4-0-6. Bom dia, sua identificação, desse mantém o 050, autorizado chegada à área. Autorizou, pista vista, 3144. Então, 3144. Pede sua aproximação em LS, chame a tua Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. Gente, obrigado, até a decolagem. 3895, decola 32, controle 120, decimal 8. Decimal 208, 3895. Bom dia, Torre Salvador, São 3144, ILS X-Way. São 3144, bom dia, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 111. Trem baixado travado, livre pouso na 10, tá 3144. A decolagem submantém 340 após 2000 pés, direto Leda. Após 2000, direto Leda, tá 3895. Alô, Janer, 6214, pushback no 8. Priorizado, chama táxi. Chama táxi, 6214. Alô. Eu poderia confirmar o vento, 3144. Vento no 30 graus, 119, então 3144. 7, 3144. Azul 4463, chame o centro de Recife nas frequências 13325, alternando 3395. Centro de Recife, 3325, 3395, azul 4463. Voe com a proa 065 para interceptar o localizador. 065 para interceptar o localizador. O localizador está restrito aqui na 4000. Afirmo. Até. Corrigindo, chegada Mari, identifique, chama para descer. Solo Salvador, Sonar 6254, para o táxi 87 a bordo, 3 horas e 15, alterna Guarulhos. 4-1, Celos 3-6, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-1-9, tá 3-1-4-4. Pátio Índia, 18-9-5, no ponto de espera, 6-2-5-4, bom dia. Alô, Salvador, boa, tá 3-1-4-4, livrando pela direita. 3144, ingressa na Alfa e chama antes Texas Juliette. Serviço ao portão 10, está ocupado para a nave da WebJet, para ligar para a Infraero e coordenar outro portão. Solo é de 6741 na 10 para o portão. Tem condições de puxar, deixando a entrada do portão livre? O é de positivo. Ótimo, então puxa, deixando a entrada livre e chama táxi. 3144, considera a última informação. Via Alfa, a passagem atrás por da Oceaneta, taxiando a livrar o pátio, após o ingresso Juliette, portão 10. Vicente, então Alfa da passagem aeronave do Oxané que vai sair, Juliette, portão 10, 3144. Afirmativo. Patrulha 10 para ingresso do circuito de tráfego, chame a Torre Salvador agora em 1-8, decimal 95. Camarada 2-1-8-95, patrulha 10. Salvador, muito bom dia, o patrulha 1-0. Patrulha 1-0, prossiga. 1-0, procedente de Maceió para Salvador. Nesse momento, mantendo a linha do litoral, 500 pés, afastado 9 milhas. Estima mais 5 minutos. Está mantendo 5024 no transponder normal. Patrulha 1-0, sente o ajuste no 0 no meio, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, fechou a aproximação, intenção de pouso é na 1-0? Intenção de pouso no pátio geral para abastecimento. Cliente dos revivios, voo 74. Que o Zulu desça para 4 mil pés, o altímetro de Salvador 1-0 no meio. 1-0 no meio, para a partida, Zulu. 1-7-5-4, pode aproar o na porta. Sim. 1-7-5-4, pode aproar o na porta. Deverá manter esta pro por mais quantas milhas? Não, já está pronto, pode aprovar o Duna agora da frente. Essa é uma navegação para o de Duna, desça para 2 mil pés, o time tem Salvador 1-0-6, livre aproximação, só um chapizado. 1-7-5-4, para estabilizado, 1-7-5-4. Web 6721 estabilizado? Estabilizado, localizador 6721. Complete aproximação e chame a Torre Salvador agora em 1-8, decimal 95. 7-5-6-7-2. Conforme livre de decolar, 140 com 10, só sua esquerda do eixo, decolar, só helicóptero em aproximação pelo setor norte, sem interferir. Teste da aeronave iniciando 6254. Boa tarde, ajuste no 0 no meio. Livre pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 099. 09.